Localized course, runway 10, 6313. MAC-3, corrigindo. 6313, call tower 18.95. 1-18-95, 6313. Tower Ocean 6313 on the LS approach runway 10. Okay, roger, check on landing gear and clear to land runway 10, the wind is 150 degrees, 8 knots. Please get down in trigger line, check, clear land runway 10, 6313. .889, chame Recife, frequência 1251, alternativa 133-25. 251, 1325, para isso. On the ground at 07, look to the right and taxi via Alpha and call me before Juliet. Maintain this frequency. Alpha, go back before Juliet, 6313. 9907, 4000 pés, chegada Vonce. Ajuste no 019. Desce para 2000 pés, corrigindo 050, chegada Mari. Salvador, Ocean 6313, and approach Juliet. Taxi Alpha Juliet Gate 4. Alpha to Gate 4, Ocean 6313. Boa noite, 04, informação Alfa, Victor, boa noite, economia 04, com a Alfa 370, Porto Alegre. 04, a Fortaleza 370, tá pronto, cópia? Afirmativo, senhor. Exato, para Fortaleza 370, nível na Pesuru 19, decola da 1-0, curva à esquerda, para saída Momo, transição Frote, aciona 5031, e o controle de frequência 20, decimal 8 na saída. 370, Fortaleza, Pesuru 19, decola da 10, primeira esquerda, Momo, Frote, 5031. 208 com você. Estimativo, chão para acionamento. Boa noite, Azul 435. Desce para 4 mil pés na chegada Bom Se Ajuste em Salvador no 019. Total 9907, 2 mil pés, ajuste no 019, resposta brisada. Agora, Fofá, redução para 210 nós, 210. Redução para 210 nós, Rio 5972. Confirma o controle? É o Rio 5972, cruza 250 na ponte. Rio 5972, desce para 5 mil pés, chegada bom, se ajuste no 019. 5 mil na ponte, 101 na nave, Rio 5972. Romeu Tango Alfa Par, sou vetor para o sequenciamento, irá manter a presente pro limitado pelo localizador, desça para 2000 pés, com um ajuste no 019. Mantenha a presente proa, limitado pelo localizador, desce para 2000, Tango Alfa Par. Tango Alfa Par, reação na proa de Dura, repórter estabilizado. Ativa na proa de Dura, mas está estabilizado, Tango Alfa Par. Azul 4235, desça para 2000 pés, o ajuste no 020, é posto estabilizado na LS. Controle Salvador, 3305, 3305, chegada Mare. 050 graus, 619, 9907. Mais 30 segundos para baixar o trem, total 9907. Desce ao 060, chegada Mari. 060 na Mari. E o 5972 desce para 2000 pés, ajuste no 020, 1020, reporte estabilizado. 2000, 1020, reportar estabilizado. E o 5972. Tango Alfa Par, complete aproximação, 21895. Completa aproximação, torre 1895, Tango Alfa Par. Salvador, 7747, autorização Guarulhos. 7747, está pronto, cópia? 7747. Autorizado, Guarulhos 360, via Bridge, Alta Zulu, meia Belo Horizonte, decola da 10, curva à esquerda, saída da Euleda e depois voa posição Bridge, aciona 5036 e o controle 120, decimal 8. Autorizado, 360, Guarulhos, via Hotspot e o voo, decola posição 10. Perseu Tael Leda Bridge. Transponder 503000, controle 208, confirmando a curva pós decolagem, direita. Curva à direita, confirma direita, Tael Leda Bridge. Tael Leda Bridge, é 24. Web 6747, porta 1747. Web 6747, porta 17, pronto. Ok, seu portão é o 5, confirme. É, desculpa, 5. Ok, no 5 está autorizado, senhor Tanks. Tudo, boa noite, vamos ao meu Tango Alfa-Pá estabilizado no ILS. Alfa-Pá, continua a aproximação, guarda autorização de pouso, vai pousar a pistola 0 ou 7? Pouso 0, Tango Alfa-Pá. Vicente, agora autorização de pouso. Alfa 9907, Alas 26, livre direita, táxi via Alfa e Kilo Pat 3, já me escuta. Alfa, Kilo Pat 3, não se escuta, total 9907. Tanto Alfa Papá, o vento 140 graus, 89, cheque trem, livre o pouso. Livre pouso, trem bastante travado, tá com Alfa Papá. Controle Salvador Azul 4235, passa 3000 para 2000 pés, autorizado o procedimento foi. Autorizado, 2235. Afirma, reportará estabilizado. Chegou no 604 POB 165, 3 horas e 30, Recife alterna para o táxi. A livre o táxi à direita até o ponto de espera. Chame pronto para a decolagem no ponto de espera. Reportará pronto, ponto de espera, gol no 604. Azul 4, corrigindo. TAM 3305, desça para 2000 pés, ajuste em Salvador, 1020, posta estabilizado no LS. 2310, informará estabilizado, TAM 3305. Azul 4235, estabilizado, localizador, tenha pista vista. Azul 4235, complete a aproximação, chame torre, 1895. Sou 1895, Azul 4235. Está a Alfa e vai chamar antes da Juliette, mantendo posição na Juliette, aguardando que prossiga o táxi. Pés, ajuste 1020, reposta pisado na LS. 2000, 1020, reportará. 3398. Boa noite, Azul 4235, passando o externo em baixo travado. 357, cheque trem autorizado, pouso, vento 160 graus, 629. Livre pouso na 10, trem baixo travado, Azul 4235. Para o táxi, objeto 6747, com 31 a bordo, 4 horas e 1 alterna com. livre do táxi em frente até a próxima. Até a espera da 1-0, ok? Seguindo a aeronave da Gol, champanhe para decolar. Táxi, pelo parque, aeronave da Gol, chamada. Para decolar, já está em parque. O Tango Fatal, a instrução tinha sido alfa e chamou antes da Juliette, entrou no parque 3, ok? Mantém a posição aí antes da aeronave, antes da entrada no parque 1. Caminho daí até a aerostar? Ok, então está autorizado o ingresso no pátio 1, observando o deslocamento da aeronave à sua frente da Webjet. Ingresso à esquerda, pátio 1, depois Lima, Mike, chame para cruzar a pista em uso. A pista 17, confirma. Maravilha, Manu. Voo 1076, desça para o nível 050, chegada a Mari, o ajuste no 020. 050 Mari, visite voo. Estabilizado, 5972. E o 5972 complete a aproximação, torre 1895. 1895, é isso? É, mudou a frequência, 1895. Que grato.